Aí, mano, são 9h28 da noite. Daqui a 2 minutos começa tiroteio na favela. Ai, meu Deus. Não, mano, que eu vou cagar nas calças. Não, isso não pode acontecer de novo, não. Eu tô muito novo pra morrer, tiroteio? Mano. Tiroteio? É, mano. Que todo mundo aqui, todo dia agora, tiroteio 9h30 com muita morte, entendeu, mano? O negócio tá pegando aqui, besteira, mano. Besteira, tiroteio. O que é essa panela na sua mão, hein, mano? Qualquer barulhinho. Assim, é um sinal do aviso do tiroteio, no início do tiroteio, então não faz barulho não. O que é essa panela aí no sua mão, mano? Faço não, sou cuzão, não. Mano, faço não. Não, não, não. Vamos ver, não. Vamos ver então. Se não, não, não, tem tiroteio ou não, faço nessa desgraça. Você é doido, negão, você é doido. Esconde, esconde, esconde. Tá maluco, tá maluco, eu avisei. Meu Deus, pararam, viu? São tudo cuzão. Ai, graças a Deus, Deus é bom demais. Aí eu começou de novo. Esconde, neguinho, esconde. Esconde debaixo da cama. Vai, vai, vai, vai. Esconde, neguinho. Esconde, na área. 9h30 da noite, você pode esperar. Facções rivais começam a aterrorizar. Feche as janelas e sente no sofá. Comece a rezar, agora o show vai começar. Tranque todas as portas, feche todas as janelas. No toque de recolher, não mexa nas panelas. Se tu der um vacilo, tô fazendo um barulhinho. Chore, companheiro, extermine o tranquilinho. Pela janela vão entrar pra sua cara, vão olhar. Vão apertar o gatilho e começar a fuzilar. Deite-se no chão, passe momentos de tensão. Uma bala perdida já te manda pro caixão. 12, 3, 8, são dos malandrão. A caia R15 é traficante sem noção. Os aviãozinhos só anda de facão. E o chefe traficante de míssil e canhão. Então deite-se no chão, passe momentos de tensão. Uma bala perdida já te manda pro caixão. Yo, deite-se no chão, passe momentos de tensão. Uma bala perdida já te manda pro caixão. Aí, mano, tomara que amanhã a gente não acorde morto, hein. É, cara, tem que prender esses caras do Red Pants logo, porque eu não aguento tiroteio aqui mais não. A bala perdida é... Ele morreu! Ai, meu Deus.